do Serviço de Utilidade Pública da sua querida Rádio Esperança, com recomendação do nosso companheiro Ivan Santos Leite. E agora aqui em instância são 5 horas e 49 minutos, horário oficial do Brasil. E aqui estamos apresentando o programa Bom Dia Nordeste, onde vamos ouvir agora com o trio nordestino Coisa Louca, e logo após com Clemilda, Ela é um Chuchu.